A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que é só dar uma sacada em um National Geographic qualquer, daqueles falando sobre filhotes, que a gente logo vê que uma das principais características dos animaizinhos são aquelas famosas lutinhas, né? E nós, os descendentes dos macacos, não poderíamos deixar a genética de lado e também trocávamos algumas carícias em formas de sopapos ali com semelhantes. Eu, por exemplo, eu tinha um primo que era o Anderson. O Anderson Silva? Ainda bem que não era o Anderson Silva. E a gente participava de suadas rinhas ali, cara. A gente devia ter uns 7 anos. Deixa eu ver sua orelha pra ver como é que tá. Parece um Dunner. E a gente tinha uns 7 anos e a gente era sempre estimulado por um primo mais velho e ele queria ver mesmo era que eu e o Anderson nos folássemos todos ali com socos e pontapés. Além daquele UFC de Araque ali, meu e do Anderson, tinham outras brincadeiras travestidas de jogos que, na verdade, a finalidade era causar o máximo de dor ali no coleguinha oponente. Se fosse algum jogo educativo, como Mão Negra, lembra de Mão Negra, Val? Lembro. É. Vários papos. Se o infeliz falasse um palavrão, ele era saraivado de peleco. Teco, cascudo, bofete de todos os tipos. Tinha também brincadeiras grupais, em que, como hooligans cruéis, um oponente mais trouxa era submetido a sessões de tortura, tipo Mãe da Rua, né? Ou Estrela Nova Cela. Diga lá, Walter, você levou muito pastelão quente nas costas ou você era adepto de brincadeiras mais sutis, como Passanel? Que pariu! Dá carinho, não! Passava era o cerol na sua. Bem, vamos aqui entrar em envolver família. Eu nunca me envolvia nisso porque eu sabia que eu levaria pior, né? Mas eu sempre era presa fácil para ataques traiçoeiros. Como na abertura desse podcast diz, uma vez eu estava na rua voltando da escola e eu ouvi alguém chamar meu nome. Eu me virei e era o valentão da escola, saca? O bife. Todo mundo teve um bife. Todo mundo. E ele tava com um estilingue mirado pra minha cabeça quando eu virei assim. E sem motivo nenhum, ele soltou e eu pude ver chegando as duas mamonas em direção da minha cabeça. Não deu tempo de eu fazer nada. Me abriu um rasgo. É, cara, porque as pessoas acham que não, mas mamona machucava. Machucava muito, cara. Que pontaria, parecia um mariner. Sabe que foi o ouvinte Vinícius Rebouças que ele mandou o tema Brincadeiras de Rua? Mas ele citou algumas brincadeiras muito fluflus, né? Tipo amarelinha, cama de gato, lencinho branco, pega-pega. E apesar de ele ter dito que quase se cegou ao enroscar-se em um barbante jogando cama de gato, pois ele caiu no chão e os seus óculos fundo de garrafa, olha isso, cara, se espatifaram ao ponto da mãe dele ter que tirar os cacos do olho dele com uma pinça. Caramba, cara. Mas nós do Agente em 86 achamos que poderíamos rememorar de brincadeiras mais hardcores, assim, né, cara? Mais do que essa? É, as que tinham que causar algum dano físico mesmo, mas aí é um oponente. Quer que aleja mesmo. É, e sem que o oponente tivesse que recorrer à mãe. Se recorresse à mãe, o cara ficava taxado de maricas ali por semanas, nem saía na rua. Não, nunca. Lembrei agora de uma história de um amigo meu, Vladimir. Conta que ele tinha uma bicicleta e a bicicleta era uma tristeza, ela não tinha freio, não tinha pedal e não tinha pneu. Era só no aro. Putz. Aí, um dia ele achou que era boa ideia ele descer um mega ladeirão na casa dele com o irmão na garupa. Ah, detalhe, a roda da frente não estava presa no garfo. No garfo. Era um suicídio. E os dois desceram um puta ladeirão. Aí, de repente, ele passa num buraquinho e dá uma levantada na roda da frente. Nisso, o aro vai embora. Ele crava o garfo no chão. É óbvio. E o irmão dele. E aquilo virou uma catapulta, né? É. O irmão dele foi projetado uma distância dos 5 metros, parece que ele alcançou a roda que estava indo. Ele parou com as costas a roda. Foi ótimo. Mas voltando àquelas brincadeiras, tipo Estrela Nova Sela, que também se chama ou chamava em algum outro lugar Pula Sela, em outros cantos do país Pula Carniça, que consistia em um menos esperto, né? Ele fica ali naquela posição que o Napoleão perdeu a guerra, né? Meio que de quatro, e os outros ficam a saltar ali sobre ele. Formava-se uma fila, né, que o mestre ia na frente, e dependendo do que o mestre falava, era o tipo de pulo que todo mundo tinha que repetir. Por exemplo, unha de gavião. Aí todo mundo passava, dava aquela encravada de unha nas costas do Zé Ruela ali, né? Pode crer. O próprio pastelão quente, né? Que dava aquela... Esporinha de galo. Esporinha de galo. Uma vez, tava uma galera, você conhece, o Roxo e o Denilson. Sim, conheço. O Roxo era a sela. É. Aí, na hora que o Denilson foi pular ele fazer uma esporinha de galo, o Roxo deu uma baixada. Aí o Denilson, esporinha de galo! Esborrachou no... A sela se deu bem. Por isso que eu falo, o menos esperto que tinha aqui pra cela, cara. Se fosse um cara esperto, né? Muito bom. Enfim, daí se alguém errasse, né? Como no caso aí do Denilson, ele tinha que virar cela depois, exato, né? Exato, tinha que virar cela. E ser cela era o maior crachá de loser da paróquia. Tinha uma brincadeira que a gente gostava muito de fazer, que era muito saudável, né? Consistia, primeiramente, confeccionar uma cobra, né? Com uma mangueira. Sim. A gente cortava uns pedacinhos da mangueira e fazia ali uma cobra. Depois a gente amarrava numa linha de nylon, né? Bem comprida. E tudo isso tinha que ser feito à noite. À noite. Né? 6:30, que era antes do pai chegar do trampo, né? Exato. Já ali, escurecendo. Tinha um lugar estratégico para isso, que era no ponto de ônibus. A gente deixava ali a cobra escondida no ponto de ônibus, ficava do outro lado da rua, escondidos também. Ficava ali esperando que as vítimas chegassem, né? Pelo coletivo. O melhor momento, né, era quando realmente o ônibus chegava, os passageiros ali desciam e geralmente eles estavam ali absortos, né, em seus pensamentos. Ah, lógico, né? Acabou de se encoxar. Tô cansado. Aí a gente puxava a serpente de PVC, né? Aí era um inferno, era criança gritando, velha caindo de boca no chão, cego sendo atropelado pela multidão. Meu amigo, era terrível. E isso, cara, teve o fim quando um velho, né, que tomou um puta susto e a dentadura dele caiu no chão e espatifou. Tiveram que pagar a dentadura? Né? não, porque nós não fomos desmascarados. Mas um certo arrependimento, né? E realmente a gente parou com a brincadeira. Eu parei com essa brincadeira. A gente não usava a mangueira, a gente usava a corda mesmo, com aquelas cordas mais grossas, e molhava ainda. Pra serpentear melhor? Exato. E uma vez uma senhora carregando a sacola de compras na cabeça. Na cara. Cabeça? Na cabeça. Acho que ela carregava a lata na sua... em algum outro canto, e ela carregando a sacola de compras... Isso não existe. Existe, cara. Não existe. Carregando a sacola de compras na cabeça. E aí você puxou e a gente puxou aquela cobra. Maluco, voava lata de óleo pra todo lado. Minha mãe não pode saber dessa história até hoje, porque virou um rebu na rua no outro dia. A mulher quase morreu. Que derrubou o saco do Carrefour. Enfim, mas outra que também deixava muitos hematomas era aquela mãe da rua, né? Uma das crianças podia ser macho ou fêmea, mas ele era denominado como mãe. Daí delimitava-se ali um espaço de linhas paralelas com giz ou com caco de tijolo, que é o que tinha para o momento. E daí dentro daquela risca a mãe ficava e a galera tinha que ficar pulando ali numa perna só, atravessando de um lado para o outro. Geralmente eram dois times e a mãe tinha que puxar a galera para dentro ali, para ficar dentro do seu espaço. E um ficava tentando puxar quanto mais pessoas para dentro ali, até que as equipes fossem acabando. E só que tinha outro lado também, as equipes que ficavam geralmente nas calçadas, você podia puxar ou a mãe ou os outros pra ali pra calçada. E nessa hora que você puxava, que você podia, meu amigo, espancar. Colava o brinco da mãe, dos seus filhos que estavam ali dentro. Assim como o Mico Leão Dourado e o Piolho, as brincadeiras de rua tão populares ali nos anos 80 e 90 estão se extinguindo, né? É verdade. É, não tá rolando, não. As crianças têm preferido coisas mais seguras, como salas de bate-papo na internet com pedófilos, ou espancar seus amigos de forma virtual com um net. E lembrando aos nossos amigos e ouvintes do Agente em 86, para dar um curtir lá na nossa fanpage, no Facebook, mande e-mails com sugestões, faça como o Vinícius Rebouças, que nos enviou a sugestão Brincadeiras de Rua no nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Sabe que tem um brother meu, o Donizete, José Donizete Marques, ele diz que quando pirralho, saca só essa, anos 80 começou aquela moda de Asa Delta, né, cara, no Brasil. Foi, né? Na né? televisão. Galera da Gávea lá, tal. É, galera abertura pulando. De novela, isso, filme pornô, tudo tinha uma Asa e Delta. E o que eles foram fazer? Uma Asa Delta de bambu e saco de lixo. Sério. Ficaram lá por semanas arquitetando, montaram aquela Asa Delta, mas ninguém deles tinha coragem de... Tinha um barrancão, ele falou que tinha um barrancão perto gigante. Da casa dele, de lá ia ser o salto. A Pedra da Gávea dos Infernos ia ser lá. E daí tinha um moleque mais frangote lá. Que mais é, leve, mais leve. Levinho. Eu falo assim, não, é esse voa fácil. Não sei o nome, ele já contou a história 1 milhão de vezes pra mim. Não, o moleque, não vou. Diz que juntou uns 15, cara, e começaram a dar um sabef, você vai, senão você vai morrer de tanto apanhar. E foram levando o moleque a socos e pontapés e falando pro moleque, não, é seguro, só tem uns 15 metros aqui o barranco e tal. Amarraram o moleque naquela... Amarraram. Mas como é que ele ia pilotar amarrado? E fizeram o moleque correr e explicaram pra ele, ó, você tem que correr e pular. Você vai voar um pouquinho, mas daqui a pouco tá ok. Meu amigo, imagina o que deu. Assim que pulou, voou saco de lixo pra todo lado. Cara, entrou um bambu nas costas do moleque. O moleque quebrou braço, perna e tudo mais. Diz que foi pancadaria de pai e filho, cara, que durou umas 3 semanas.